Vamos lá, Lúcio! Como é que é? Agora o bicho vai pegar. E vai pegar. Porque ele chegou. Com vocês, o caceteiro da carroça, DJ Wellington Franjinha. Daqui a pouquinho tem muita saudade pra galera. Vamos lá, Zé! Luxuosa carroça da saudade. Wellington Franjinha comandando. DJ Wellington. Luxuosa carroça da saudade. E aí, Bacurau? Galera do Clube do Remo, ganhou hoje, a galera do Leão, cadê? Galera do Paixandu, time forte aqui na Zé. De maio, o aniversário do Atila Promoter tá chegando. Vai ser com a luxuosa esse ano. Alô, pagode da equipe, chama o B. Grandalhão, sei que tu gosta. E aí, patrão? Bora sozinha! Parceiro Robert do Luxuoso também por ali. O Robert do líder também aqui do meu lado esquerdo. Juntinho com o Pagó. O Hudson ainda é presidente das Nagens, já tô sabendo. Ainda continua na presidência. Vai! Parceiro Vinícius, saudade também, um abraço a você. Tá por aqui no circuito. Vamos lá. Contador! comitiva Carroça é Festa também por aqui. Um abraço do Franginho. Shake 1, shake 2, agora apareceu o shake 3. Parceiro Jacaré também do Barão Vermelho, ali no circuito, um abraço a você, garoto. Bora, cadê? Cadê GDP? E a galera vai doidando! DJ Wellington. Pra você! DJ Wellington. E curtir! Luxuosa Carroça da Saudade. Vamos assim, ó! Quem já era nascido nessa época, hein? Quem já bora, mulher! Nessa época? Bora, mulher! Bora, bora, era quem bora! Quem sonhava ser Carla Pérez? Era quem sonhava ser a Sheila? Ai, e elas dançam. O cara vai, Rica! Vai lembrar que eu pra te dançar, vai, Rica! E a Chiquinha, Riquinho! Bora, bora, bora! O pau que nasce torto nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. O pau que nasce torto nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Esse pau que nasce torto nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pau que nasce torto. Bora, Guida, bora! Se direita, menina. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Segure o tchan, agarra o tchan. Segure o tchan, tchan. E aí, Carlinhos? Segure o tchan. Oficina do Carlinhos também. Sargento abre na área, no circuito. Vai, tudo. E as patroas também vieram. Pega no braço, joga lá no meio. De cima, pé de baixo. Tudo que é bebê da gente pega. Pois joga lá no meio. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Parceiro Léo também do Carroça é Festa. Tá no circuito, abraço! Ei, tchan. Enfermeiro luxuoso também por aqui, um abraço a você! Disse que aperto mano, ficho da garabeta pra poder me ajudar. Tinha baiana, todo lugar. Tinha baiana, americana, italiana, gente de todo lugar. Mas a juritense era a menina que foi. Bora, Bacurau, te liga aí! Vou pegar só, pega só, pega só, pega só, pega. Cabeludo, cabeludo, cabeludo. Vai pegar tcheca, solta tcheca, leva tcheca, põe a tcheca pra samba. Vou pegar tcheca. Lucioso Tobis também por aqui, um abraço. O Marca Nayane. Vou pegar tcheca. O Dorme no circuito também, sua celebridade. Vem samba, vem samba que o tchan vem quebrar. Vem samba que o tchan vem samba. Vem samba, segura a bateria e percussão. Bracinho direito pra cima. Bracinho direito pra cima. Você vai usar o braço direito agora pra fazer isso aqui, ó. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, quebrou, quebrou. Vou te pegar. Conhecei a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Sou virada do rio de embarcação. Oh, oh, oh, vou navegar. Seguindo as ordens do meu capitão. Capitão Tchaka vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Galera da Big Pharma, pra cima, garotinho! Do Leão, do Leão. Do Pai Sandro e do Leão. Pega, Ira, entrou nas najas agora, velho? Olha, ó. Vai, meu irmão, pela manhã. Vai ter eleição ali, ó. Manhã, já tem um ali ciscando, ciscando, ciscando. Molhou a barriguinha. Molhou o seu pezinho. Molhou todo o corpinho desse. Vai dançando! Balança pra lá, balança pra cá. Sacudiu, tremeu, quebra sem parar. Balança pra cá. Tá chegando o Castro, hein? Tá chegando o Castro. Tremeu, quebra sem parar. Meu capitão mandou. O marujo se senhor. Meu capitão mandou. O marujo se senhor. Meu capitão mandou. O marujo se senhor. Agora eu quero ver. Salvador, novo som de Salvador. Vaquerê, vaquerê. É novo som de Salvador, novo som de Salvador. Vaquerê. É novo som de Salvador, novo som de Salvador. Vaquerê, vaquerê. É o novo som de Salvador, novo som de Salvador. Vaqueiro, vaqueiro. Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebra. Tira a cadeira. O Bacurau tem no comércio. Um abraço a você. Olha ele, sua celebridade. Tá por aqui. Aí, Bacurau. O homem das capas de celular, moleque. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar. Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar. E vai descendo até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. E vai subindo, se requebrando mais. E vai descendo, vai, se rebolando mais. Oh, meu! O César do Carroça é festa também. É só. Um abraço a você. Aí, Bia, já já aquela sequência, não te amestrua. Oh, meu! É só você. É pra recordar, tem que recordar aqui. Quero ver todo mundo viajar. Já já todo mundo coladinho. Aí, Ana Clara. Pagodinho na moral. Já já tu dança saudade. Sentir tamanha emoção, só o amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. Ai, vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão, jamais vou. E é por isso que eu te falo que a gente toca de tudo, galera. Você, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. Parceiro Diego do Ajax, um abraço a você. Galera do Barreiro, galera do meu Barreiro, meu irmão. Tenho amor para lhe oferecer. Eu era feliz sem saber. Aí, Carlinho! Isso me revela. Década de 90. Fábio! Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Eu não devo. Equipe Nós na Farra. Um abraço a vocês. Meu grande amor. Tamo aqui toda a galera. Acho luxuosa de luxo. Tanta condição, quanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade. Tô doente de saudade. Aí, Alexandre de Curuçá. Eu aprendi, não vale nada. Noite farra, madrugada. Eu prometi. Não te magoar, pode confiar. Foi preciso perder pra aprender a valorizar. A mina de fé, a mina de fé. Eu preciso entender, não se deve largar jamais. Palma da mão, a galera do papão bate na palma da mão. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. E a galera do Paissandu, cadê, cadê, cadê a galera do papão? Solta o gritinho aí, que lá vem a galera do leão. A galera do Paissandu, solta o gritinho. Quer ver como a galera do leão vem com tudo? Quer ver? E a galera do Clube do Remo! E a galera do Leão, sai, sai da frente! Sai, sai da frente! Bora, meu irmão! Bora, bora, bora! Bate forte o tambor! Você abra aqui no circuito, pode crer. Eu quero tique, tique, tique, tique, tá. É nessa dança que meu boi balança e o bobão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o bobão de fora vem para brincar. Meu parceiro Neto desde cedo, Jorginho com a Salônia, tá por aqui no circuito, abraço. Aí, Neto! Aí, loira! Olha o meu parceiro Marcelo Bahia da Pedreira. Bate forte o tambor, eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique, tique. Por aqui também nosso amigo Testa, Testa Saudade, um abraço. Meu boi balança e o bobão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o bobão de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas. Um pouquinho coladinho. No nosso rio. Se liga na sequência aí, grandalhão. De terras caídas. A época onde tudo começou. Amazonas, rio da minha vida. Imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra unir os caboclos. O Anderson e a Andréia. Fez o céu, a mata. O Tiquinho também. Aí, Adriana. Um abraço no franjinho. Bate o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Aí, HD, GDP. Aqui você vai passeando de carroça. Aqui você vai passeando de carroça. E revivendo bons momentos. Bons momentos. Bora ver quem se lembra, vai. O telefone é fácil de dizer adeus. O telefone não pode olhar nos olhos teus. Só pra lembrar aí, grandalhão. No telefone você tem coragem e me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. Grandalhão e Eca. Por telefone você não sente a minha dor. O Leão da comitiva Carroça é Festa, por ali no circuito. E me desmonta do jeito de dizer alô. O telefone fica fácil a ser tão duro. E aí, Pantera? A ser tão fria. Dizer adeus por telefone. Na época. É covardia. Grita aí, vai! Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Empresário Ceará. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Diego Mesquita também. Aqui. É. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. O telefone você não sente a minha dor. Sebuca aí, Bacurau. E me desmonta do jeito de dizer alô. O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria. Dizer adeus por ter. Os carroceiros sem fronteiras. Covardia. E as nossas carroceiras também. Moral. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Pra cima, meu! Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, com coração tão puro e carinhoso como eu, amor. Pois é, né, Hudson? Segue o fluxo. Que cante em noites de luar canções para você, menina. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. DJ Wellington Franjinha. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Fala, Júnior dos Caramelos. Um abraço a você, garoto. Tá curtindo na moral? Meu. Aquela sequência onde tudo começou. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro, educado e pacífico. Ô, menino! E só um pouco ciumento. Tá rolando, 0-0. Ah, meu amor. Duvido que você vai encontrar. Você falando que tá 0-0? Um cara como eu. Marcelo Val, apaixonadamente. Wellington Franjinha, DJ Wellington. Luxuosa carroça da saudade. Aqui. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. Com coração tão puro e carinhoso como eu. Amor meu, que cante em noites de luar canções para você, que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. O Adair também, um abraço. Tamo aqui curtindo, na moral. Desde cedo, Salamanha. Já já tem Caribino, tem Búfalo do Marajó. Até 6 da manhã. Generoso, vou por lá, tá bom? Cheio de amor, meu amor. Cadê a galera fazendo chifrinho? Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro, educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Eu não tenho boa aparência. Daniel tá dançando, mano. Mas sou bonito por dentro, educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Duvido que você vai encontrar aí, coronel. Namorar um parceiro coronel lá do bombeiro, com coração tão lá da pedreira, papai. E carinhoso. Um abraço do Franjinha. Amor. Tá aí, meu irmão. Te liga, aqui não tem hora. Que cante em noites de luar canções para você, Lúcio Cerdez. Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer. Duvido que você vai encontrar a importância, né? Romântico como eu sou, educado e generoso como eu. Bora, Alex. Cheio de amor, meu amor. Mega céu, né? Mega céu. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro, educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Ah, meu amor, duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu, Marcelo Val, apaixonadamente. Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu filho, meu grande patrocinador do CD de Márcio José. Valeu! Gravado e mix mania. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo a saudade. Vou por aí. Pra cima aí, coronel! Alô, coronel! O último volume sobre o carro, um gole de cerveja e um cigarro. Olha, perdido em altas madrugadas, vou por aí. Não quero ninguém dormindo em pé. Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entram, minha solidão. Meu desejo procurando outras emoções. Vou por aí. Vou por aí. Para sim, senhor! Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito. Essa música quando o Cícero tava solteiro, mano. Tava entregas baratas. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. Aqui é Lúcio CDs. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo a saudade. Vou por aí. O último volume sobre o carro, um gole de cerveja e um cigarro. Olha, um abraço aí, nosso amigo Valdir, sua esposa Patrícia. São os amigos do Barreiro curtindo a carroça. Essa galera do Barreiro considerada do Franjinha. Época de Davison. Pra que sorrir? Entradas que não entra, minha solidão. Meu desejo. Obrigado, grandalhão. Quantas emoções. Ei, você, você e eu. Sabe que é nós, aí. Depois de nós. É nós de novo. Vou por aí. Minha galera do Acará. Eu morro de amor. E aí, Fabi? Por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito. Vou por aí. Átila Promoter, 30 anos de sucesso nas noites paraense. Por ela e ela nem aí. E ela nem aí. Noites frias, madrugada, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade. Não consigo viver sem ter amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse amor. Não tive saída. Amigo pagode da equipe Xarope. Grande pacote, velha guarda. A nossa equipe Xarope. Equipe Xarope. Correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Essa sequência é imbatível, viu, gente? Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Muita gente lembra, é. Quer ser melhor assim, mas isso vai passar. Robert do Líder. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Calma, Cícero, não vai chorar. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Aí, Pantera! Mas eu duvido te amar mais do que... O gira da Beth! Duvido que ele faça um terço do que já fez por você. Eu pago pra ver. Rica é luxuosa de coração. Eu tinha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis. Tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Sei que a sua vida vai me deixar em paz. Não me procure mais. Gravando tu toda a nossa história transformada de Bacurau para sua celebridade e com o vazio a existir dentro de mim. Esse CD vai espocar, maninha, tomando uma. Tudo é tão errado. Aquela de Juquinha. Não posso aceitar o fim. Aí, padrinho. Se existe amor entre nós dois. Aí, padrinho. Não me deixa aqui no chão. Aí, Eka! Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance. Mas cadê o Carlinhos, hein? Os sonhos que sonhamos. Mas demora esse banheiro. Parados, perdoar. Fazendo corpo a corpo, né? É. Como aceitar? Se existe amor entre nós dois. Não me dê. Querida Andresa também, Zélia Terremoto. Um abraço pra você. Ali os carroceiros sem fronteiras. Eu aqui, Sarimbo. Alô, Dinho. Deixa aqui no chão, no frio da solidão. Meu Deus. Seus olhos, teu sorriso, era o meu paraíso. A luz do sol na... Tá chegando, é mais um aniversário lá das Naja, viu? Pra semana. Agora sim, distante, não sou mais como antes. Não tenho forças pra viver. Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. A carroça. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém. Vamos nessa pra relembrar, quero ver. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento. Hoje acordei e li uma nota no jornal que me arrebentou por dentro. E a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Tão pouco tempo foi entregar o nosso... Diego Mesquita e Grupo Mesquita VIP. Foi loucura. pura ilusão se envolver nessa paixão. E acompanhado aí do empresário Ceará, esperava, louca de saudade. Eu vou lembrar essa aí de Praia de Beja. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. É só um pensamento em qualquer lugar. Desta saudade, só penso em você, em querer te encontrar. Essa música aí, Rose Pop, pode crer, meu irmão. Vou te contar, bora, Rose! Só penso em você, em querer te encontrar. E aí, Bia? Lembro daquele beijo que... Só da época aí, mano. Cadê o sargento? Que até hoje tá aqui. Está gravado em mim. Isso é carroceiro, mano. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Galera GDC, Bacurau representando. Hoje no comando. Mas o dia vem e deixo você ir. Eu faria. Luxuosa carroça da saudade. Quero te dizer, amor. O salão como tá, meu irmão? Essa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor. Em nome do que foi, irmão do que será. Pega a razão pra não ter. me conquistou. E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa! Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar. E o quê? Desculpa aí. Olha, Miri apareceu, mano. Eu já tinha diretamente de Souri. Meu parceiro tá matar também. Desculpa. Cadê a patroa, hein? Tá na área. Essa não foi minha intenção. Seu Paulo também no circuito, um abraço. Eu nunca quis brincar. Alô, Robert! O seu coração. Desculpe aí. Eu nunca quis te ver chorar. Oh, desculpe aí. Eu já tinha outro em seu lugar. Saudade é de luxo. Para acelerando nossos BTMs, pra galera curtir e montar, meu irmão, na Zé. Presidente Hudson das Nasas. Desde o princípio, quando com você. Acho que vão fazer com o Hudson igual como fizeram com o Temer. Desde esse dia que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Alexandre de Curuçá. Mãe tá nona. Açaí e pimenta. O tempo passa, eu tô sozinha, estou pedindo o seu perdão. Uma noite sem lua, sem você me sinto. Pra cima, pagode. Na nossa cama eu olho o cheiro que você me deu. Diz, eu amo você. Uma ilusão. Olha, aliança no dedo me põe a chorar. E a Mauri? Arrependida eu peço o seu perdão. Nayane Escócio é o nome da fera. Agora ela tá malhando. Já a música é da Ira, a gente vai detonar na íntegra. O DJ fazendo o clima, eu te amando. Te... Wellington Franzinha comandando. Deixa eu te mostrar como eu posso te amar. Quero estar sempre ao seu lado. Agora eu estou apaixonado. DJ Wellington Franzinha é talento puro no comando da carroça. No comando da carroça. Grita aí, Pantera! Grita aí, Pantera! Oh! O aniversário. aniversário hoje, né, Nenê? E também vai esticar o aniversário do espetacular dia 13, é? O DJ fazendo o clima. DJ Wellington. Chamando de Kung. O Wellington. Penso em você. Não quero pensar em te perder. É só amor que eu quero te dar. Baby, você me faz sonhar. E Larice, agora passeando de carroça. Banda LP, a cara da saudade. Abraço de meu parceiro Bacurau, o homem lá da 28, lá do comércio, grande parceiro Cícero, aí com toda a sua comitiva, e a professora Águida, obrigado pelo carinho. Alô, boneco, alô, Irã, um abraço pra você, o Tabatá, a Larice e a minha compadre Tanizinha. Vem com a gente, um abraço pra você, vamos embora. A Tanizinha Carreira Solo, papai. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. Dizirá. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh, você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. O nosso amigo Magno, abraço a você. Alô, Magno! Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Banda, Portal do Rocha. Portal. Vamos dançar, Nacel! Depois de tanto tempo eu com ele. Abraço aí, meu amigo Carlitão. O Carlito Teves na área, no circuito. Só de boa, no bate, serve e toca. Alô, Evaldo. Também tá curtindo o aniversário do Vero Peso. O aniversário da Nenê também. A querida Sara, Claudemir também. O nosso casal de luz por ali. É, tá na hora de bailar, já já. Não me peça pra parar. A querida Célia também, do Porto São José. Daqui a pouquinho eu tenho um passate por lá, né? E o Mauro João. Porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Na época aí com o Alex e curtiu o Franjinha. E a gente vai detonando, detonando na manhã. Ele tá ao lado hoje da patroa. Quero encontrar você no baile da... Até porque ele não sai sem aquele ela, né? Jeitinho gostoso que só você sabe. Ah, já tava pensando besteira. Chegando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto. Como é que é? Amor, volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Olha só um carretão. Aí, Evaldo, dá um chega aqui com Josias. Meu carinho, ao lado do... lado direito do telão. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. Grandalhão e Eca. Te juro que dançar colado com você. E ele é patrão. Volta. Amanhã tem palácio, hein? Seu carinho, aí, patrão. Me beijando, me faz... já vou providenciar aquela cadeira. Volta. Eu te juro. Lúcio CDs. Olha, cuidado aí com o menino. Às vezes ele é tolo. nosso amigo Bagode da equipe Celob, também o Robert no líder. Um abraço a você, meu irmão. Aí, Dani. Um beijo, um olhar, um sorriso. Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. A cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírios de amor tão gostoso sentir com você. Um beijo, um olhar, um sorriso. Um sonho feito pra nós dois lá no paraíso. E aí, Fabi? A cama pra gente se amar e se satisfazer. O nosso amigo Shake 1, o Shake 2, e agora tem o 3, né? Com você. Na cama pra gente se amar e se satisfazer. Delírio de amor tão gostoso sentir com você. Os carroceiros sem fronteiras. Vem me amar, me fazer feliz, amor. Vem ficar juntinho de mim, amor. Vem morar. Meu coração é teu paraíso. Deixa ele, menino. Vem me amar, me fazer feliz, amor. Vem ficar juntinho de mim, amor. Vem morar. O meu coração é teu paraíso. Aquela saudade de luz. Saudade! O programa de hoje eu atendo com muito amor. Aí, Marcelo Bahia! A cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. Se você... Abraço toda a galera do Chico Lanches. Um abraço a vocês. Toda a rapaziada aqui, Juninho. Com a nossa Luciosa, abraço do Franjinha. Pode crer. Chico Lanches, meu irmão. Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. O Atila mandando um beijo aí pra Érica. É. Alô, Érica. Você e o Átila no circuito. Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção. Acabe com esse mistério, se não enlouqueço. Se você estiver me ouvindo agora. Um abração toda a galera do Instituto Vero Peso. Apoio total nessa festa maravilhosa. Um abraço aí do Franginha, meu irmão. Um abraço! Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Fala pro Abi aí, Bia. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E o Abi fala assim: cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Diz, Bia. Quando estou perto de ti, minha vontade é de nhanhar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Pior que não pode acabar. Fala, Bia! Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, é, Carlinhos, seu amor aumenta. São os altos e baixos da vida. Quando estou perto de ti, sozinho, a vontade é de cantar. Eu te amo. E eu, e eu. Eu também te amo. Donati lá pro motel. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. O nosso equipe Tapa na Macaca. Eu também te quero. E também Jusinho com a gente. Um abraço a vocês. Eu te quero. Luxuosa de Lúcio, fiel, tá na área também. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. E a buzina da Bete Bandeira. Eu nunca aqui pensei em te perder. Querida Nádia Cristina. Mas é que... Popular Nádia Promoter, tá por aqui. Aqui, é. Aqui. O sucesso é você. E eu te perdi. O tempo. Daqui a pouquinho, a conveniência do Tamatá. Mas não te esqueci. Continuação do aniversário da Nenê, meu irmão. Você foi o meu primeiro amor. Dessa vez eu vou. Prepara o tomate e o alface. Você foi o meu primeiro amor. Agora também, toda a galera, GDP, a rapaziada aí curtindo a Luciosa, só de boa! Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você! Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo parceiro Leão, vai pra cima, Leão. Todo dia vai com a carroça, é festa. Esqueci. Chegou agora, tem que levar logo um samba. Você foi o meu primeiro amor. Estrelinha, meu irmão. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar. O sertanejo que vaga, mundo afora sou eu. Sou eu, sou eu. Só na Liaga aqui, né, babuína? Bate sem vem toca. Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do luar. Aí, Pantera, como é que tá por ali, Pantera? Do luar. Porque aqui, meu irmão, aqui tá tudo normal. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.